Cristo sentada, não te queiras recusar. Mal amigo, vem depressa a Jesus. Vem das trevas para a luz, Cristo quer te consolar. Venha em meio ao perdido, sentada, sentada. Aceita a salvação no teu pobre coração. Jesus Cristo te convida, sentada. Venha, Cristo, sentada, um tesouro te quer dar. Ele quer te conceder e ao perdão. Cristo vê teu coração, tua alma soluçar. Ó perdido, sentada, sentada, vem sentada, sentada, vem sentada. Ó, aceita a salvação no teu pobre coração.